90 Faustão, confirma aqui na XPB. Ciente 10 no POB, chama a tropa para o táxi no 74, 90 Faustão. Ciente isso que está no Romeu, autorizando a linha manter cabeceira na 7. Conforme reportado, mantendo a cabeceira aguardando para a decolagem do nave do colo da pista principal, com menos fio de saída, porém em nível inferior. Capitão Romeu, decolagem 17, vento 190 graus, 9 nós. Como mantém em ponto de espera. Eu vou ter um cruzamento socializado, reporte de Bravo. Sangue autorizado ingresso, reporte pronto. Luiz que sangue Romeu de Colosso, 3-1, controle 1, 1, 9, decimal 3-5. 935, Tango. Estamos com 33, controle 1, 119, decima 8, vamos. 1, 9, confirma 8 ou 3, 5, por exemplo? Confirmando 1, 9, 3, 5, não me afastando. Certo. 3, informação Jean. Corrige, informação agora, informação Vitor. Guarulhos 360, já Tava 4, daí eu leio da morte vem saindo. Cachorro, eu leio da morte, vó. É, sente da vida, ó, 2043. 5. Vamos lá, 35 agora. Guarulhos, via Ângelo 10 até Taubaté. Livro autorizado 360. A colagem da pista 10 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. 119, decimal 35, controle. 5454, transporte. Partiu, fiz o 360 com a flota, com a pista 10, curva à direita da El, Leda, Motiva. Da El, Brasil, 10 até Taubaté. De lá, 3548 saída, 5454, telefone 2043. Correto, 2043, no portal 8, ano 5-8 está na escuta da torre. 5-8 está na escuta da torre. Torre Salvador, 3858, sinal normal, baixou, travou, pistola. 3858, livre pouso na 0, 120, grande, 99. Autorizado pouso 10, 3858. Vitor, confere, tá pronto? Tá tudo 781, autorizado de parada conquista, nível 160, cola da pista 1-0, primeira curva direita, saída Arbon, elefa, após elefa, direto ao pilão, após direto. 0135 controle, 5414, pode. Alguém que 2-0 confirma para funcionamento de 8-8, tá pronto? 8-8, livre, chama ataque, 2-0-4-3. Chama ataque, 2-0-4-3. Salvador, Xanero 6310, Xanero 6310, cheque 3, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Passagem travada, livre pouso, Xanero 63. telefone é 0277, Arco do Uru 90. Confirma novamente para Beto. Tente, Arco do Uru 90, para acionamento, táxi de decolagem, chama a torre, 1-1-1-8-3-1-9-5. Fechamento é 310, Juliette 01. Todo mundo bem, bom dia, Priscila. Todo mundo bem, reporte no ponto de espera da Papal, já chamo 03. Tango Delta, solo aos 5 linhas, direita, solo 1, 2, 1, 1. Delta Lima Mike Quebec, na Quebec mantém a posição e chama a torre em 1-1-8-9-5. Após o site de via para a farra, e livre parte para aqui. chegou agora 5 milhas da cabeceira na 0 de falagem ligado. Poder de falagem estacionar 7, tranquilo de 0 graus 009. Continua aproximação, para informação, tráfego com prioridade agora de comando da pista auxiliar, a pasta de espera da sua direita, não interfere na aproximação. Ciente, aguardo o livre pouso 366. Livre pouso, posiciona 0, 21, 20 graus, 109. Livre pouso, 3662. Ecos 1 novembro, decolou 03, controle 119, direcional 35. Sinal 35, novembro. Sala 3662, sala 05, direita, sala 121, decimal 1. Romeu November. Informação Curso Victor. Para cópia. Autorizado Serra Bravo, Bravo Hotel, nível 400, via Ampla Zulu 21, Rupvux, após DCC. Colagem da pista 17, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1-9, decimal 35, o controle, 5-4-3-0, o transporte. Parte 4.08 a bordo, Romeu November, para estacionamento táxi, que decolagem China Torre em 118.95, ajuste no 014. Boa noite, Cheque 3, autorizado curso 0, 21, 8.66 confirmando, ponto autorizado na 0, 120 graus, 99. Eu vou colocar na 0, Hospital Alduna 3, Brilhante Hospital 1, Leizuna, Destino 1. Destino 1. Baixar travado no 096. Solo igual na 866, ele foi aqui. Na 866, Alfa Juliette, por favor. Alfa Juliette, faz. Ventana 30 graus, 8 nós. Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, 9. 6310. Informação Tuto Vitor, pronto 4. 6310 para Recife, via Alfa Zulu no 7. Outro após DCC, autorizado a nível 350. Colagem da pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Fuca, Jamo, Caju. 1-1-9, decimal 3-5, controle e 5-4-7-7, transponder. Thank you. Salvador, Serra 9973, muito bom, nível 360, está com 15, tem que estar Vitor. 9973, Vitor confere, autorizado com 15, via Alfa Zulu 21, Depote, após DCT, nível 360 autorizado. Decolagem da pista 10 com a primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 119-35 controle, 5476 transporte. Com 5360, Arbor Elefa, decolagem 10 com a direita. Operador 21 na aerovia, 1916 controle, 5476 transporte, 9973. Correio Federal, na parte 3, chama próximo.